chegou ao fim. Disseram que você mal é capaz, e o melhor que faz agora é desistir. Mas não conheço o Deus que te escolheu, que te capacitou pra vencer, que te chamou por filho da herança. A última palavra é